Esse meu vídeo é para falar da tolerância que o homem de pele clara ou cultura branca, né, tem com as mulheres brancas, com a sociedade, né? O Erwin Krug fala muito e fala bem quando ele fala que a mulher branca ela é mimada e por isso que ela faz as merdas que faz. Mas é importante dizer, pessoal, que no meu canal é muito direto e pragmático. Eu dou os nomes aos bois, como dizia antigamente. O culpado de tudo isso, da mulher branca ser mimada, indulgente, é o quê? É o homem branco tolerante com a mulher branca. Eu tenho a pele clara, a maioria dos caras que estão me ouvindo tem a pele clara, ou são da cultura branca, né? Vamos dizer assim. Isso é uma pura verdade, pessoal. O homem branco é tolerante, medroso. Outro dia eu tava vendo uma postagem no Twitter, né? E o cara falando assim, que uma mulher botou a foto que ela tinha 30 anos, estava namorando com um garoto com cara de 18 anos e tinha uma filha. Aí o cara, perfil masculino, se eu não me engano, um doutor não sei o que, é um cara de direita, conserva cuck. Ai, se fosse eu que tivesse namorando, se eu tivesse 30 anos e namorando com uma garota de 18, eu ia me chamar de pedófilo. Olha que imbecil, medroso. Quer dizer, legalmente ele pode ter relacionamento com mulher de 18 anos e não tem nada, até menos, né? É, a mulher, depois dos 14 anos, você pode ter relacionamento com uma garota de 14 anos desde que seja consentido, tá na lei brasileira. Então assim, não tem problema nenhum. Mas o conserva-cuck, ele tem medo do que a sociedade vai falar dele. Medroso, o homem branco, pessoal, é medroso. Tem medo da sociedade, tem medo de repreender o ser de luz branca. O cuckoldismo, vocês devem saber, né? Eu tenho nojo disso. Mas isso começou com... O que é o cuckoldismo? É aquele cara que leva outro homem pra comer a própria mulher dele na casa dele, né? O nome disso é cuckold. Geralmente é um casal branco, um homem branco com uma mulher branca, que o cara chama um cara preto pra comer a própria esposa, né? Isso é muito comum na Europa e nos Estados Unidos. Isso começou com o homem branco, né? O homem preto não tolera isso. Outro cara comendo a mulher dele. Quem começou com isso, cara, foi o homem branco. Isso não dá pra negar. Então, o homem branco, ele é muito indulgente com a mulher branca. Ele é muito passapano, tolerante, moral de escravo. Eu acho que no final desse vídeo eu vou botar meu vídeo que eu já fiz sobre Nietzsche, moral de escravo e moral de mestre, pra quem não sabe. Então, pessoal, o homem branco, ele é muito tolerante. Tô me lembrando de um caso, inclusive eu acho que eu vou botar na tela, se não der trabalho pra edição, de um cara que, branco, né, casado com uma loira, que flagrou a traição dela com um amigo. Ele chegou em casa, viu que a mulher branca dele tava com um amante na cama, que era amigo deles. Ele tirou uma selfie, o mundo inteiro comentou. Eu acho que vou botar até a notícia aí. O homem branco, além de ser corno, ele ainda faz questão de mostrar. E atenção, né? O cara que comeu a mulher dele era um cara preto, né? Que era amigo da mulher dele. E ele deixava o cara ir na casa dele. Obviamente a mulher trabalhava fora com um amigo. Pessoal, o homem branco é muito tolerante, cara. Por isso que a sociedade tá do jeito que tá, cara. Esse é um dos principais fatores, se não o principal fator, de ter toda essa desgraça na sociedade, principalmente depois dos anos 50 e 60. Quem permite a mulher de ser o que ela é, é o homem branco. É a geração dos boomers. O homem é obrigado a trabalhar desde cedo, tem que trabalhar. A mulher, o cara que tem filho, a mulher, não, tudo bem, ela pode ficar 5, 6 anos estudando para um concurso, e a mãe e o pai bancam. Isso já é mostrado claramente, pessoal, em vários relatos. Todo mundo tem um caso assim de uma irmã que não queria porra nenhuma com a vida e o pai bancava. Porque o homem branco é indulgente, o homem branco ele é tolerante, ele passa a mão na cabeça da mulher branca. Na cabeça do homem branco, a mulher branca pode fazer o que ela quiser. Tu não vê um cara preto dos Estados Unidos até aqui achando normal a mulher rebolar no colo de outro. Por isso que eu sou contra totalmente esses caras que tem essa coisa de supremacia branca. Os brancos, cara, eu sou totalmente contrário, porque eu sei que a maioria dos brancos são retardados, cara. Como eu falei no começo do vídeo, esse negócio de deixar a mulher dar para outro cara, inclusive na frente do próprio marido, começou na cultura branca americana e europeia. Um cara preto, um cara da África, um cara da Ásia, não ia tolerar uma coisa dessa, entendeu? Eu até ouvi um meme esses dias, né? De uns dois asiáticos chegando num local, né? E eles falam, nossa, o homem branco passou aqui. Aí o cara falou, por quê? Ah, porque tem pornografia de corno manso aqui. Quer dizer, isso o meme tava em inglês, tá? Isso é uma coisa no mundo inteiro. O homem branco, ele é tolerante. Por quê? Por conta da religião, muito por conta da igreja católica, marianista, né? A Maria veio do céu, mulher imaculada, ela pode tudo, o homem tem que perdoar. Aí entrou o protestantismo com o mesmo papo, né? Tu vê um monte de pastor aí falando que o homem tem que perdoar a traição, tu não sei o quê. Tem um pastor aí de cabelo branco, um retardado, mongoloide, né? Como todos eles, mas 99%, que falando que perdoa a mulher que traiu ele e teve dois filhos com ela. Pessoal, eu falo pra vocês, pessoal. Homem branco, velho, mais de 65 anos, religioso, é teu inimigo. Você precisa, você que tá me ouvindo, precisa saber o que é moralidade mestre, moralidade de escravo, tá? Você tem que estar bem, você não tem que ficar abaixo de doutrina nenhuma. Nem ter medo de ressociedade, cara. No sentido de que, ah, o que que vão pensar de mim? Ah, imagina eu namorar com uma garota de 18 anos, eu com 30, 28, vão falar que eu sou pedófilo. Ai, não posso impedir minha mulher. Primeiro que eu sou contra casamento e namoro sério. Não posso impedir minha mulher de ter amigos no trabalho, eu vou ser considerado machista. Vê se o homem preto pensa nisso. Ele não tá nem impressionado, ele vai falar, não vai e ponto, acabou. E o melhor exemplo de homem branco, de pele branca, que é retardado, é o Bolsonaro. Inclusive, eu vi pessoas perto do Bolsonaro que ele foi questionado. Olha, por que você foi eleito por homem branco, homem ocidental, homem sul do sudeste, e você só beneficiou mulher negra, parda, mãe solteira? Ele falou, um dos caras que trabalhavam com o Bolsonaro, ah, porque o Bolsonaro estava com medo de ser chamado de machista. Se ele aprovasse leis feministas, as mulheres não iam poder falar que ele é machista. Quer dizer, o cara condenou. Você que tá me ouvindo, eu, que tô no Brasil agora, a viver num país cheio de lei feminista, com auxílio pra mãe solteira, auxílio pra mulher, só pra ele não ser considerado machista. Olha a mentalidade do homem branco, cucu, de corno manso, medroso. O cara fudeu várias gerações de homens no Brasil, pra ele não ser chamado de machista. Para de achar que homem branco, boomer, conservador, religiotário, cristão bitolado, de tradicionalista, é ser olhado, pelo contrário, ele é seu inimigo. Pelo medo dele ser chamado de machista ou opressor, ele vai foder você. Não pense que ele é seu olhado, não. Eu já vi isso. Se o patrão for um homem branco, alguém acusar ele de ser machista, não contratar mulher, ele vai demitir você pra contratar uma mulher. E eles fazem isso, pessoal. É só você ver aí empresa que já tá tendo cota pra mulher. Tem uma empresa no Rio de Janeiro que é de águas, se não me engano é Rio Águas, que já falou que já está contratando mulher para adequar a política mundial. Pessoal, não é brincadeira. E quem controla isso? Um homem branco. Um homem branco na ONU, um homem branco na empresa de águas. Tá entendendo? Ele é indulgente. Por medo de ele ser considerado machista, ele vai foder tudo que é homem. Mesmo que seja um homem com semelhança com ele. Então é muito mais fácil, como eu já falei nos meus últimos vídeos, você trabalhar pra mulher, ganhar dinheiro da mulher, porque é mulher que vai ter dinheiro no bolso, pessoal. A gente vê o auxílio mãe solteira, a gente vê o Bolsa Família aumentando. Futuro, daqui a 20, 30 anos, só a mulher que vai ter dinheiro, cara. O que vai sobrar pra homem é trabalhar pra mulher ou serviços braçais, como pedreiro, eletricista, como o Ben Aaron Krug já falou. Então é isso que eu falo pra vocês, pessoal. Não seja induzente, não seja tolerante, passe mão na cabeça de mulher branca. Mulher branca é uma das responsáveis por toda a desgraça que a gente tá vendo aqui. E o homem branco também. Não acredite em papo de maluco, até racista, tá? Que fala que o homem branco, raça superior, é tudo besteira. Toda vez que tu ouvi um papo de um imbecil falando que é raça superior, ariano, não sei o quê, lembra ele que o cuculdismo, ou a coisa de trazer o homem pra comer a própria mulher, começou na cultura branca. Não foi na África, foi na cultura branca. Loiro de olhos azuis que levaram um negão pra comer a mulher dele. Isso começou na cultura branca. Então não caia nesse papo aí de maluco aí, supremacista racial, tudo que é ruim vem do outro lado. Papo furado, coisa de gente que tem mentalidade bitolada, que acredita em anjos e demônios. Né? Um é amigo, outro é inimigo. Eixo do mal, outro lado é ruim, meu lado é bom. Isso é coisa de debiloide. Aí vai ter um cara que vai falar assim, mas essas pornografias que o homem branco é corno manso, são os estúdios de pornografia que fazem isso, pertencem aos jubileus. São os jubileus que incentivam o homem branco a ser corno, ser cuckold, né? Meu amigo, é aquela velha história, né? Se o cara fizer um filme que ele se joga do quinto andar de um prédio, tu vai se jogar também? Ou seja, o cara só aceita passar por essa situação de querer começar a gostar de outro cara pegando a própria mulher? Porque é característica genética dele, histórica, cultural, beta, né? O cara tem alguma atração nesse sentido. Então assim, quando vem esse papinho de aí, ai, é o jubileu que faz isso, não sei o que, meu amigo, para com isso, toma postura, cara, para com essa palhaçada. Meu canal é muito pragmático, pessoal, eu sou uma pessoa muito pragmática, eu analiso as coisas sem torcida, cara. Você fala que, ai, a raça branca não sei o que é superior, para de palhaçada, cara. A maioria das merdas aí escrotas de pornografia, de coisas que o homem passa aí, tudo tu vai ver é um homem branco seguindo, botando outro homem pra comer a própria mulher. Dificilmente tu vê um cara preto, um asiático fazendo essas merda, cara. Essa é a grande realidade. Isso, alguns vão falar, indireta pro Aaron Krug. Eu já falei isso em vídeos pro Aaron Krug já. Comigo não tem direta, o meu canal é pragmático, eu faço uns vídeos sérios, pessoal. Meus argumentos não são baseados em brincadeiras. Eu não faço teoria da conspiração, pessoal. Eu sou pragmático, cara. Não me venha com besteira, cara. Sabe, essa mentalidade flafluzeira. Corinthians e Palmeiras, as coisas. Ah, nós contra eles. Nossa, nós somos melhores. O outro lado é o diabo. É o eixo do mal. O jubileu é que faz isso com a sociedade. Meu irmão, quem faz isso é o próprio homem branco que aceita isso. O homem branco gosta de assumir espirro de pica. Como o próprio Alan Krug falou, a maioria dessas mulheres brancas aí que são mães solteiras e conseguem marido, são brancas, cara. Um homem branco, ele é tão intolerante e indulgente com a mulher branca que ele aceita criar espirro de pica de outro macho, filho de outro macho, só pra estar do lado da mulher branca, em vez de ir num puteiro e comer só. Então, assim, um homem branco que faz essas cagadas, pode reclamar, tá entendendo? Pode achar ruim. Mas no meu canal, pessoal, eu foco na seriedade, cara. Eu não foco em torcida. Aqui tem análise, não tem torcida. Eu não vou torcer. Eu vou analisar. E isso é uma diferença muito grande. Então esse é o meu ponto, pessoal. Esse é o meu vídeo inédito aqui nesse domingo. Vou botar o resto do o vídeo que eu já fiz sobre Nietzsche, né? Que é muito importante você ver. Se você não viu, ou se você viu, reveja. Porque é muito importante você entender esse conceito de Nietzsche, né? Do filósofo Nietzsche. Da moral de escravo e moral de mestre. Qual que você tem? E nesse vídeo eu citei o exemplo do prefeito que namorava legalmente com uma garota de 15 anos. Legalmente, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Fique agora com o vídeo. Comente, que é muito importante. Eu sempre leio os comentários. E até o próximo vídeo. Tem um filósofo muito antigo chamado Nietzsche, né? E ele defendia que existiam duas morais. A moral de escravo e a moral de mestre. O que é moral de mestre? Moral de mestre, pessoal, ele determinava que era o cara que seguia o certo e o errado baseado na sua própria opinião. Não de dogmas, de religião. A gente vê, por exemplo, o Alan Krug falando muito sobre os cristãos são tolerantes, olha o que o cristianismo fez no Ocidente. Não é o cristianismo só, é a moral de escravo que o cristão tem, né? A bondade, tratar os inimigos bem, tratar os imigrantes bem. Isso é o que? É moral do escravo, né? Já a moral de mestre, como eu falei, é o cara que segue seu próprio caminho. Segue suas próprias opiniões. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vou botar aí na tela aquele caso, né, famoso do prefeito que estava namorando uma garota de 15 anos. Né, o prefeito de 60 e poucos anos. Se você olha essa notícia ou vê essa imagem na tela e fica com repulsa, revolta, ai que absurdo, você tem moralidade de escravo. Você segue o que a sociedade põe na sua cabeça. Legalmente, o prefeito está certo. Ele pode comer a novinha de 15 anos. Né? De 14 anos para cima, pode. De 14 anos para baixo, segundo a lei brasileira, não pode. Então, veja, é uma questão moral, né? Porque legalmente o prefeito está certo. Ele pode comer a pepequinha. Tá entendendo? Então, assim, o prefeito, ele tem o quê? A moralidade de mestre. Ele segue os seus próprios instintos. Ele não segue o que a sociedade diz. Ele não segue o que a religião diz. Ele segue o que ele sente, né? Isso, na minha opinião, é o maior caso de MGTOW, né? De homem que segue seu próprio caminho. Já o escravo tem a moralidade de ser o bonzinho. Ele olha, ela tem idade, mesmo legalmente, ela tem idade para ser neta dele. Olha que cara, é o cara que foi criado aqui na base da escravatura, né? Aquele cara que você, desde pequeno, é acorrentado e toma coice no lombo. Então é isso que Nietzsche dizia. Moralidade mestre, moralidade escravo. Se o cara não segue seu próprio caminho, suas próprias morais, intuições, ele é um beta, ele não tá no nosso meio, cara. Na própria floresta, né? O leão tem o quê? Tem moralidade mestre, ele não quer saber. Ele não assume mais solteira, ele não assume espirro de pica de outro macho. Ele segue o que ele acredita, ele não tem dogmas, tá entendendo? O leão, ele não anda, não tem religião. A chibata ficou dura, ele vai lá e... tá entendendo? Ele não fica assim... podando. Então essa é a moralidade mestre, pessoal. Você tem a moralidade mestre? Se você tiver, você sabe que quem manda é você. Não tem religião, não tem porra nenhuma disso. Um exemplo também de moralidade mestre. Uma vez eu tava num grupo de Telegram, né? E o cara tava falando que tava foragido, né? O cara fez uma filha, cagou, né? Fez uma filha. A mulher se separou dele quando a garota já tinha 3 ou 4 anos. Enfim, o cara era um ferrado, não tinha onde cair morto, né? Tava passando muita dificuldade com a maioria dos brasileiros. E a mulher botou ele na justiça, porque tinha que ter pensão alimentícia, né? Ele conseguiu dar pensão alimentícia durante meses e depois não conseguiu mais, porque tava desempregado. A mulher foi lá e botou ele na cadeia. Ele ficou sem pagar 3 meses. O juiz determinou a prisão dele. Ele ficou preso uns meses, né? Pediu empréstimo, né? Ele tava relatando, mostrando os documentos no grupo Telegram. Ele saiu da cadeia. Graças a um advogado, a família que juntou um dinheiro, pediu um empréstimo no nome dele e tal, e conseguiu pagar, né? Que sabe o que ele fez? Moralidade de mestre. Pegou as coisas dele e foi morar na Bahia. Simplesmente isso. Sumiu do mapa. Quem tem moral de escravo? Que filho da puta, deixou a filha sem pensão. Quer dizer, o cara pode ser preso, pode se fuder, desempregado, mas ele não pode buscar a própria felicidade, né? Ele, a partir desse momento, ele tomou a decisão de que, na hora que ele fugiu dessa realidade, foi pra Bahia. Ele teve a decisão da moralidade de mestre. Quando o cara mostrou isso, falou que ele estava realmente na Bahia, teve gente que quitou do grupo. Não, como é que pode ter um cara foragido que deixou a filha sem pensão? Tem cara que nasceu com moralidade de escravo e tá até no nosso meio. Quer dizer, o cara tem que se fuder, ser preso simplesmente por conta, né, que a sociedade bostileira determinou que o cara que não tem dinheiro pra pagar a pensão tem que ser preso. O quê? São bons esses caras são o quê? Tem moral de escravo, que Nietzsche falava. O cara que tomou a decisão uma vez na vida, ele virou homem e saiu dessa realidade e ficou foragido, como você queira chamar, ele é um senhor, é um mestre, ele não é escravo. Então, esse é um exemplo. Eu me lembro que quando eu contei isso até no canal, teve cara que ficou puto. Como assim abandonou? Quer dizer, esse cara que tá me ouvindo, às vezes, que tem essa opinião de escravo, ele não tá no nosso meio. Foi o que eu sempre falei, tem uma porrada de conservador frustrado no nosso meio, pessoal. No meu canal do YouTube, quando eu tinha 20 mil inscritos, eu chuto que 80% ali era conservador frustrado, que queria ter uma namoradinha, viu a namoradinha mamando outro, e resolveu ir pro nosso meio. Então, por exemplo, quando você vê um cara como esse exemplo, que fugiu, né, dessa obrigação e ser preso, né, para não ser preso, esse cara é atacado. Se você não entende isso, cara, você não é um cara desperto. Então é isso aí, pessoal. Comente o que você acha e até um próximo vídeo.